Aí, meu mano, cê tá ligado, né? Produção nova, chegando monstra. Tamo correndo atrás dos malotes, tá ligado? Aí, de origem nobre, chegando monstro no bagulho. Então enrola as blunt, explode o falante. Então enrola as blunt, isso é viciante. Então explode o falante, enrola as blunt. Então explode o falante, no beat é o tom, eu falei. Vivendo a vida como um rei, de origem nobre, por isso eu batalhei. Meu espaço tá separado, roda fama, iluminado. Eu sou abençoado, mas amaldiçoado. No flow, cash low, com as low girl do meu lado. Meu nome é Leonardo, a minha mãe me chama de bastardo. Coração frio, diamante foi quebrado. Abraço é mato, abraço pacto, campeão vem na final do campeonato. Um quilo, 12 mil, da melhor planta que tem no Brasil. Toma um gole e enche o cofre. Toma um gole e enche o cofre, tio. Toma um gole e enche o cofre. Toma um gole e enche o cofre, tio. De origem nobre, movimentando a conta. Se não for pra apertar, me enfrentar, hey, tio, nem aponta. De origem nobre, movimentando a conta. Se não for pra apertar e me enfrentar, hey, tio, nem aponta.